bandiu numa acelerada. Ela quer logo dar uma sentada. Cê gosta de moto? Eu gosto. Peraí, mano. Quero ouvir mais alto. Cê gosta de moto? Eu gosto. Gosta de moto? Eu gosto, Jeffinho. Ai. Eu gosto. Gosta de moto? Adoro. Vou botar. Em cima da moto. Vou botar. Em cima da moto. Vou botar. É o menino. Em cima da moto. Vai. Oi. Vou botar. Em cima da moto. Vai. Em cima da moto. Renando Jet, gosta dessa. A lancha limpa é boa também. Em cima da moto. Ai. Abaixa o valor. Qual é o barulho da moto? Eu quero ver sua bunda fazendo junto com o Randandan. Isso. Empina a bunda agora. Isso, empina. Agora faz junto. Fica de quatro e faz junto com o Randandan. Isso, empinou. Repinou. Isso. Agora direto. Ei! É o barulho da moto. Cê gosta de moto? Gosta de moto? Gosta de moto? Agora a última vez eu quero bem alto mesmo. Cê gosta de moto? Vou botar. Em cima da moto. Vou botar. A batia gosta. Sabe qual é o problema dessa música? Que separa, porra, fica na mente. Volta. Faz a posição, empinando em cima da moto. Ó, oh, joga esse rabão, empinando em cima. Ei, faz a posição, empinando na moto. Faz a posição, empinando. É a lancha das mulheres aqui, né? É? Faz a posição, empinando na moto. Faz a posição. Da posição. Vai. Ei. Faz a posição. Joga esse rabão. Faz a posição. Faz a posição. Empinando. André Cedric. O mural de Ibicoara. Vocês estão gostando, então?